E aí, jagunçada renovada, o pilha de gibis mudou de novo e junto dele o Super-Homem, o maior personagem de todos os tempos. Você já sabe, né? O Brian Michael Bendis tá agora na DC. Já faz um tempinho, não é possível que você não saiba disso. E ele foi anunciado também há um tempão como escritor justamente do Super-Homem, né? E, finalmente, ele começou a trabalhar, né? Depois de ficar esse tempo aí de boa, enrolando, começou a escrever o personagem no pilha 41. Nós falamos de Action Comics 1000, porque lá saiu uma historinha de 5 ou 6 páginas do Super-Homem já com ele, né? Quando ele deixou todo mundo na curiosidade, na vontade do que vem por aí. E agora, finalmente, o negócio é pra valer. E pra falar dessa nova fase do Azulão, está aqui comigo o Purificador de Mundos, Marquito. Para o alto e avante. E ao seu lado, o ser misterioso que ninguém sabe de onde veio e levou a família para o espaço, Vitor Azambuja. Já peguei minha cueca vermelha, tô pronto pra gravar. Vamos nessa. A minissérie em questão saiu aí no finalzinho de maio, levou todo junho e começo de julho, né? The Man of Steel foi em 6 partes. Uma série semanal com vários desenhistas diferentes. Eu vou dar logo aqui a informação para a gente poder conversar sobre o gibi. Na primeira tem a arte do Ivan Reis com o Joey Prado, né? E a dupla fez todas as capas. São capas que ficaram muito foda, né? As capas principais. Tem o Jason Fabok. Fabok ou Fabok, né? É, Fabok. Jason pelo menos eu falo assim, Jason Fabok. Vitor deve chamar Jason Fabok. Fabocar. Eu falo assim também, então deve estar errado. Pode continuar. Então, o Jason Fabok desenha 2-3 páginas nas 5 edições e a sexta é só dele. O Steve Hood e o Evan Dockshane dividem uma edição. O Ryan Suk caga uma outra edição aí. O Adam Hughes dá show em uma. A melhor, já adianto aqui na minha opinião, é a do Kevin Maguire, que é a quarta ou a quinta. Então toda essa galera aí reuniu, cada um fez a sua historinha, que é roteirizada pelo Brian Michael Bendis. E aí, Marquito, eu lhe pergunto, dá uma resumida. Bom, é um pouquinho uma continuação, o pega muita coisa que ele fez nessa historinha de 6 páginas lá de Action Comics 1000. Ele usa, inclusive, aquele mesmo personagem com esse nome que ele é um nome bem gozado, né? O Rogozar. E... Desculpa, eu não resisti. Eu não tinha percebido até agora, obrigado, viu? Então, como diria o oráculo Joel, Rogozei. E ele é apresentado nessa historinha de 6 páginas como sendo o cara que verdadeiramente destruiu Krypton. Ele aqui é aprofundado um pouco mais a história dele. Ele é apresentado como um purificador, quase um ser religioso, né? Ele acha que os kryptonianos são uma praga do universo. Eles se expandem só para pegar o que tem de recurso natural, o recurso tecnológico dos outros planetas, exaurir aquilo para benefício próprio. Então, ele acha que os kryptonianos são uma mazela para o universo. E ele se reporta a um grupo de seres celestiais que teoricamente controlariam o universo. Entre eles estão o Sardat lá de Han, um guardião do universo, o pai da Estelar, entre outros, e ele tenta convencê-los de que destruir Krypton seria a jogada mais lógica, e eles se recusam. E aparentemente ele vai contra as ordens desse conselho estelar e faz do mesmo jeito. E aí, muito tempo depois, ele desperta, que ele aparentemente morre, mas ele fica só em animação suspensa. Ele desperta dessa animação suspensa e descobre que existem ainda kryptonianos vivendo na Terra. E ele vem até a Terra para poder purificar a Terra também dessa praga kryptoniana, né? E em paralelo a isso, ainda tem um Jor-El que a gente tava até discutindo aqui antes de começar a gravar, saiu do cu de alguém, porque eu tô lendo só o que tá saindo aqui no Brasil, então eu ainda não cheguei nessa historinha do Senhor Oz, mas não sei de onde ele veio. Isso foi um spoiler, tá, ouvintes? Volta. Spoiler. O efeito alerta Oz, de spoiler. Isso, agora volta. Volta e pula essa parte. E ele tá querendo levar o John pra conhecer a galáxia, porque, segundo ele, pela cultura kryptoniana, o John já é um adulto. E toda edição fica aquela discussão se o John vai, o John não vai, o John quer ir, mas os pais não querem deixar ele ir, e fica essa punheta de pau mole durante as 6 edições. Essa discussão aí é o que o Jason Fabuc desenha, né? Cada edição tem 2, 3 páginas desse negócio, dele chegando, dele aparecendo, da discussão, blá, blá, blá, até que isso desmancha lá na 6ª edição. Eu ia comentar, na verdade a história é mais esse antagonismo, essa luta, né, entre o Superman e o Rogozar, que o Rogozar descobre agora que tem um kryptoniano vivo, depois que ele teoricamente destruiu o Krypton e vem pra Terra pra pegar o Superman. Mas fica o tempo todo nas 6 edições ele contando essa subtrama de alguém chegando na casa do Superman e do John e da Lois, que é uma coisa que aconteceu antes, né? É um flashback isso. E cara, quando revelam o que é aquilo que tá chegando, que o John pergunta pra ele o que é, eu fiquei tão decepcionado, mas tão decepcionado, que coisa broxante isso. Ah, é o pai dele aparecendo pra levar o John e a Lois embora das histórias do Superman pro Ben se escrever só o Superman aqui. Ah, não fui só eu que não gostei a reação a isso dele tirar o John e a Lois das histórias. Chegou até o Bendis, né? E agora, recentemente, agora quando saiu a edição 6, ele comentou no Twitter que não é uma coisa definitiva, que o John e a Lois logo estão de volta aí nas histórias do Superman. Vamos ver, né? É, uma das coisas que eu percebi, e agora conversando com vocês, eu acho que isso ficou ainda mais claro, é, aparentemente, o Bendis, ele quer... É fazer algo que o nosso patrono, o John Byrne, fez quando ele revitalizou o personagem lá no pós-crise. Ele quer transformar novamente o Superman no último kryptoniano, né? Porque uma das coisas que o Rogozar faz é destruir Kandor, né? Ele mata todos os kryptonianos que estão ali... É, engarrafado junto da cidade, e a Supergirl, que também participa bem da história, ela, no, se eu não me engano, no final da história, ela também tem que... Ela sai de cena, né? Por algum motivo. Ela vai embora. Eles derrotam o Rogozar, mas eles não descobrem qual era a origem dele, por que ele destruiu o Krypton. Dá a entender que ele tem um motivo pessoal, né? E aí a Supergirl... fica a mula pra investigar isso aí. Também tira o John de campo, que é um meio kryptoniano, né? Então, ele vai iniciar a passagem dele por Superman e por Action Comics com Kal-El como o único kryptoniano que tem na Terra, né? Bom, as pistas são muitas, né? A minissérie que ele escreveu antes de assumir as mensais se chama The Man of Steel. Ele vai assumir as 2 mensais, né? Superman e Action Comics. E Superman vai ser zerada, né? Eu acho que picha melhor do que essa, só falta ele desenhar, né? Eu fiquei com a sensação de que essa minissérie, ao invés de ser uma coisa épica, grandiosa, ela é muito mais um... Ó, esse é o status quo do Superman agora. É um ponto de partida pra você começar a ler as histórias do Superman a partir da entrada do Bendis na DC. Não reconta a origem, embora mexa, né, na questão da destruição de Krypton, embora ele aborde isso, não é uma recontagem da origem. Ele pega o Superman, ele não tá reescrevendo nada, né? Ele pega o Superman do Rebirth, como ele era. Mas voltou com a cueca. Ele dá uma explicação de por que volta o raio da cueca. Até essa. Olha que ponto chegamos, né? Essa aí é a partezinha que eu mais achei interessante da história, que a explicação é boa, vai. É muito mais do que uma história épica, porque ela termina de uma maneira bem pouco satisfatória, né? Eles simplesmente mandam o Rogozar pra Zona Fantasma, que é o jeito mais capenga que o Superman tem de derrotar alguém, né? Inclusive o próprio fala isso, né? Ele não queria usar a Zona Fantasma, não queria fazer esse truque desgraçado, esse roteirismo safado, mas você fez Supergirl, beleza, vamos em frente, né? É, não fui eu, né? Seria um final broxante pro Rogozar? Véi, esse podcast vai ser muito longo, velho. No mínimo, um final nas coxas, né? Só melhora, velho. Abraço, Joel. Será que não tinha me dado conta que o nome dele soava Rogozar? Finado Joel percebeu antes da revista sair. Pra você ter uma ideia do que a gente tem. Agora sim, essa minissérie eu também esperava algo gigante, algo grandioso, né? maior ponto positivo ele não recontar a origem na versão dele. Talvez ele faça isso, sei lá, em Action Comics 1002, mas agora ele não fez isso. Mas essa minissérie, ela tem aqui por baixo, vamos contar aqui, umas quatro linhas de narrativa diferentes. Né? Tem a narrativa do Rogozar no passado, lá querendo destruir Krypton. Tem a narrativa do Jor-El, que é o Oz, né? Conversando com a família. Tem a narrativa do Rogozar no presente, lutando com eles. E tem a narrativa dos incêndios em Metrópolis, né? Que tá correndo ali muito em paralelo, quando ele insere uma nova personagem, né? A Melody Moore, lá, que é a nova chefe dos bombeiros de Metrópolis. Ou seja, aí dos tem bombeiros. Quatro linhas alternativas de narrativa e temporais numa minissérie de seis partes, né? Como ele vai assumir os dois títulos, então eu acho que essa parte dos bombeiros, dos incêndios, vai ser o primeiro plot dele em uma das revistas, e na outra revista eu acho que vai ser ele lidando com a outra coisa que ele cita também no começo, a ficar diluído na minissérie, que é o lance lá do Planeta Diário, né? Que o Pedro vai estar meio preocupado, acho que já foi vendido, qual o futuro do jornalismo, que o Benz falou, né? Que ele queria explorar também essa faceta jornalística do Clark em uma das séries mensais. É, que é uma coisa inédita na história do Superman, a gente nunca viu nas histórias do Superman isso, né? Do Planeta Diário ser vendido, de ter toda esse drama. Nunca viu isso, né? Nunca. Agora, essa faceta jornalística dele, a gente ficou zoando com essa parte do Planeta Diário, mas se ele realmente explorar isso, é até uma coisa relativamente inédita, né? Porque eu realmente, de cabeça aqui, eu não vou lembrar de nenhum escritor que fez isso. Ele, quando fala de jornalista, eles sempre falavam mais da Lois Lane, que é a melhor jornalista do mundo, que não conseguiu descobrir que o cara que ela convive quase 24 horas por dia era o Superman. Mas o pelo menos o Bendis já deu mais um exemplo de ética jornalística, né, do Superman, que ele tá lá com Lanterna Verde, que aparece na história só pra constar, né, só pro Kevin Maguire ter o que desenhar. Ele tá lá com Lanterna Verde. Ah, você tem alguma coisa, alguma citação que eu possa usar no artigo do Clark? Porra! Ele é amigo do cara e fica pedindo citação pro artigo dele mesmo. Ah, porra. Não, mas eu acho que vai ser uma boa. Quando anunciaram ele, foi uma das coisas que eu pensei. Porra, ele podia explorar essa... Como ele gosta dessa coisa meio urbana, né, tal, ele podia explorar essa parte jornalística. Porque, geralmente, o Clark, jornalista, ele só serve pra ele sair do Planeta Diário, né? Pra ele fugir, pra ele explicar porque ele tá na Etiópia, né? E uma coisa desse tipo. É mais pra ele fugir. E o final da história, quando ele volta, né? Ele apresentar a história como repórter, né? Só serve pra isso. E depois ele volta contando o que ele fez como Superman e ninguém desconfia, né? Pois é, né? Uma das coisas que eu gostei, que o Marquinhos falou aí no começo, é o tal do Círculo Galáctico, né? Que tem o que ele falou, né? Tem o Rei Miande, né? O Pai da Estelar. Tem o Sardate, que é o sogro do Adam Strange, né? Lá de Planeta Ren. Tem o Aliapsa, né, que é um dos guardiões do universo. Pelo menos são esses três, os citados, né, que aparece lá, que é o Bendis, me parece, tentando ali chegar numa parte mais dos Iluminados, né. Mas eu falei com o meu oráculo, né, com o Joelão, e ele me disse que tá mais parecido com uma nova versão, ou uma versão do Bendis para aquela quintessência, né, aquela lá do Reino da Manhã. Não, e que aparece até na Liga da Justiça do Snyder, né. Claro que tem um espaço de tempo entre uma história e outra, mas no Snyder também abre com uma quintessência que não é a mesma reunida, né? Sempre tem um Guardião do Universo, os outros variam, né? É, uma das coisas que eu acho que ele pode querer explorar também, e como ele já falou que o John e a Lois vão acabar voltando, é essa parte deles sentir falta do filho e da esposa, porque é uma das coisas que acontece lá na briga que ele tem com o Rogozar lá na Fortaleza da Solidão, é que ele, a princípio a gente não sabe, ele falou, uma coisa que eu precisava muito estava aqui, a gente não sabe exatamente o que tinha quebrado, e aí depois a gente descobre que é o dispositivo de comunicação que o Jor-El entregou para ele, e ele até fala na minissérie que ele não tem como entrar em contato com a Lois e com o John, e eles não sabem que o dispositivo dele quebrou, então eles vão ficar achando que é ele que não quer entrar em contato, que não quer falar com ele. Como eu sei que o Bendis gosta muito dessa parte, de explorar essa parte mais, sei lá, emocional, talvez ele explore isso também. Eu devia ser o cara que fala isso, mas já que a história é fraquinha mesmo, vamos pegar no pé. quebrou o dispositivo comunicador intergaláctico. Tá, ele trabalha com o Cyborg na Liga, o Cyborg não consegue consertar o dispositivo. Ele trabalha com o Lanterna Verde, que tem um anel que fala com qualquer outro anel em qualquer lugar do universo, também não serve pra achar... Ah, por favor, né, Bendis? Não acredito que ele vai ficar desenvolvendo isso. Eu já dei uma folhada ali no Superman 1 e começa meio que assim, eu tenho que achar minha família, não sei onde eles estão e tal. Poxa, não é um problema do nível do Superman, principalmente se você for colocar em contraposição com as histórias que o... Não que eu goste, tá? Mas que o Snyder tá escrevendo na revista da Liga, que é uma coisa bem mais cósmica, bem mais tecnologicamente de pseudociência, de blá, blá, blá, blá, blá, blá, científico, né? Você vai me convencer que o Superman realmente não consegue falar com a família dele porque quebrou o celular dele e ele não consegue comprar outro? Tem outra coisa, né? Esse Oz, eu também consultei novamente o Oráculo Joelão, ele aparentemente até agora, ele é o Jor-El pai do Clark mesmo. O original do planeta, sabe? Até que apareça aí, tava até falando com ele, né? Até que apareça um editor que mude tudo, ou que ele morra, enfim. Até agora, ele é o Jor-El original dessa Terra que tá valendo tudo mais e tudo mais. É o pai dele mesmo, né? Ainda que ele fale meio desconfiado, é o pai dele. Mas, enfim. Aí, na conversa, né? Nas 5 edições, mais na 6ª, com o desenho lá do Jay Fabuki, ele tá lá conversando, né? Ele chega e diz, não, eu tenho que levar o seu filho comigo para desenvolver os poderes dele, porque ele é um cara, ele é um ser muito poderoso, não era nem para ele nascer, né, porque não tinha como você, kryptoniano, ter filho com a Terráquea, então já é uma coisa meio diferente, ele tem um poder muito grande, ele não pode ficar aqui, tem seguir seu destino, coisa muito maior, vou levar ele para mostrar toda a galáxia, para ele ter uma perspectiva de fora, para ter uma perspectiva gigantesca, assim, vá lá, forçando a barra, você dá aquela convencida, né? Mesmo que, por exemplo, meu irmão mora no interior, lá em Alagoas, né, em Pão de Açúcar, meu pai chega, vou levar o menino pra estudar em Maceió, porque a escola lá é melhor, blá, blá, blá, blá, blá. Enfim, dá aquela funcionada, né? Mas tem aquela coisa, né? Porra, o Clark, que é kryptoniano original, né? Filho de 2 kryptonianos, então, teoricamente, seria mais forte que o John, se for pela lógica. Ele se criou na Terra, se desenvolveu na Terra, sabe? Ele é o que é porque ele viveu na Terra, né? Então não precisou ir pra galáxia pra desenvolver nada disso. Tudo bem, eu entendo, né? Você criar o filho de outra forma. Mas assim, a todo momento, nas 5 edições, tanto o Clark, sobretudo a Lois é muito enfática, ele não vai, ele vai ficar aqui. O John quer ir. O John, ele tem na série dele lá com Super Sans, ele com o Damian, ele tem uma minissériezinha lá, um arco que se mistura com os Novos Titãs, que ele se encontra com a versão dele no futuro, uma provável, até o Clark fala isso, né? Isso é, pode ser uma provável versão sua de outra Terra, que ele destrói tudo, né? Ele tem um poder, aquele poder solar dele, explode e destrói toda a Terra e mata todo mundo, então ele fica meio doido, então ele ficou com medo, ele pivetão, né, tem o quê, 8, 9, 10 anos, ficou meio assustado, e ele quer ir com o avô pra, porra, preciso controlar isso aqui, preciso desenvolver meus poderes, e eu quero desenvolver isso lá na galáxia. E também pela empolgação, né, de viajar. Quem não quer viajar pela galáxia com o avô com aquele cabelo, aquele cabelo de punk, né? Mas assim, a Lois e o Clark tá todo momento, não, você não vai, sobretudo a Lois. A Lois é muito mais enfática que o Clark. O Clark ainda fica argumentando com o pai. A Lois é direta, ele não vai. E o John fica, não, eu quero ir, mas é aquela coisa, pô, você não quer querer nada, você é pirraio, fica aqui. Só que aí eu fiquei esperando, assim, na 6ª edição, o Benz vir com a cartada, né, que o Jor-El apareceu com alguma coisa, assim, muito fuderosa, ah, eu sei de uma coisa que tal, que ele tem que ir. Não é nada, ele continua assistindo, não, ele tem que ir, e o Clark, não, ele não tem que ir, Aí a galera fala, não, beleza, eu vou. Vou aproveitar, vou escrever um livro aí na galáxia, vou ganhar dele pra caralho e vamos embora, né? Eu digo, porra, velho. Foi que mudou, né? Eu fiquei pensando como é que a Lois vai manter a identidade secreta do Clark escrevendo um livro sobre como ela foi com o sogro kryptoniano viajar com o filho meio kryptoniano pela galáxia. Eu acho que não vai ser tão fácil assim enganar todo mundo mais, né? Ah, dá-se um jeito. É engraçado que a... Eu acho que o ponto de virada da Lois, pra o Jor-El ali convencer a Lois, é ele chega e fala, ó, por que que vocês todos não vão comigo? Aí ela fala, não, eu tenho um emprego. A Lois fala, eu tenho um emprego. Aí o Clark, eu tenho 2 empregos, tal. Só que eu acho que ali ela pensou, por que que a gente não pode ir junto? E aí ela vai e se convence e vê que ela não vai conseguir manter o John, porque também achei meio esquisito como é que eles não conseguem convencer o moleque a ficar, ou forçar o moleque a ficar, mas enfim, é escolha do roteirista. E vai junto. Ela até fala que no começo, nas primeiras edições, tá todo mundo querendo saber, né? O que aconteceu com a Lois? Aí tem aquela especulação, não, ela largou o Clark e se mandou, tal. Tem até uma repórter nova que fica ali querendo entrevistar o Clark, porque diz que a verdadeira história tá ali, né? O que aconteceu com a Lois Lane? Que, porra, é pior que teve fama, né? Querendo saber o que aconteceu com a repórter do jornal. Ela vai falar com a repórter de fofoca, né? Meio forçada a chefe gata dos bombeiros lá, né? Dando em cima do super. Mas isso aí é muita boa vontade sua, marquei de interpretação, né? Porque a Lois, pra mim, ela tá todo momento. Não quero ir, e agora eu quero ir porque eu vou escrever um best-seller intergaláctico, hein? Mas ela não... bom, mas vamos dar o crédito, né? É o Bendis merece, todo mundo empolgado. Não adianta, ele sempre cai num hype. Vamos cair nesse hype também aí, né? Eu acho que foi mais isso, é uma minissérie que serve pra, ó, tô tirando essas peças do tabuleiro, tô colocando essas outras, a partir de agora as minhas histórias vão ser assim. Talvez pra se aclimatar, né, ao personagem e à editora, isso, né, ao estilo da editora. Isso. Porra, mas acabar com Super Sans é um crime, assim, de lesa humanidade, porque a série é muito boa. Na verdade, ela vai continuar, só que vai pra um outro selo da DC, né, que é aquela... Infanto Juvenil, que aí junta outros personagens, aí ela vai mudar bem o foco. Não, eu acho que nem vai ser mais o Gleason e o Tomasi, né? Bom, a gente já dissecou tudo da minissérie, vamos falar da arte, né? Que é o primeiro, né? Ivan Reis e Joey Prado, naquela preguiça... Cara, tem páginas que o Ivan sequer desenha o rosto do Super-Homem. Agora sim, quando ele capricha, fica muito foda. Porque ele dá um ar, assim, aquele ar clássico que o personagem pede. E as cenas com Rogozar, as cenas de luta, são muito foda. Assim, que ele aparece com as páginas gigantescas no espaço, é uma coisa linda. Mas quando do incêndio. Seriam cenas orgásmicas com o Rogozar? Ah, não tem jeito. Quando o Rogozar joga aqueles jatos com o cajado dele, então. Vamos nos ater. Ai, ai. Não, eu acho muito bonitos os desenhos dele. Talvez inferior ao que a gente sabe que o Ivan Reis pode fazer. Mas vamos ver se ele vai engatar na mensal, né? Que é ele que vai ficar fazendo a mensal junto com o Bendis, né? A edição do Superman é essa mesma dupla, né? Em Novo 52 botaram ele pra fazer o Aquaman, na mensal do Aquaman. Deu certo, né? Acho que no Superman ele vai bem. Porque ele quis, né? Ele que... O Jones pediu pra ele escolheu o Aquaman e foram os dois pro Aquaman. Então, talvez a diferença seja essa, né? Falando uma coisa foi o personagem que ele escolheu. Não, eu quero fazer o Aquaman. Então ele vai dar o sangue ali pra poder fazer um negócio foda. Talvez a motivação dele aqui seja trabalhar com o Bendis, né? Que eu acho que ele nunca tinha trabalhado com o Bendis ou chegou a trabalhar. Eu não desconheço, mas... Ele era exclusivo da DC e o Bendis da Marvel, né? É. Não, eu tô falando época que o Reis ainda não era exclusivo da DC, lá atrás, né? Ele, tanto é que ele chegou a desenhar Vingadores, junto com o John, se eu não me engano. O visual do Superman tá muito legal. Eu gostei bastante, assim, né, da primeira edição, da questão do visual dos personagens. Achei muito bacana. Depois dá uma variada, né? Cadê? Aproveita aí você que é muito fã da dupla da próxima edição, né? Que é o Steve Hood e o Doc Shader. Eu achei que ficou orgânico na hora que muda de um artista pra outro. Não me incomodou, assim. Mas, claro, como é uma minissérie semanal, eles colocaram vários artistas pra dar conta, né, do ritmo. Eu, honestamente, não gosto tanto. Não gosto, assim, uma história em seis partes que tem seis artistas diferentes. Mas não achei ruim essa arte, só que destoa da arte do Reis, né? E do Fabo, que isso me incomodava, assim, como todo aquele flashback tá em todas as edições e é com a arte do Fabo, que é do Steve Hood e o Doc Shiner pra ele, dá um choque grande, assim, sabe? Esse flashback no meio, né, dá aquela diferenciação pesada, né? Você tá caminhando e você cai no bueiro, né? É quase isso, né? E eu toda vez que eu vi a arte do Fabok, eu me lembrava do Jim Lee. Não sei porquê. Eu achei que tava muito parecida com a arte do Jim Lee ali. Até não, que tá o, mesmo, próprio, tá mesmo. O próprio Jim Lee fez no Superman, né? Com o Azarello lá no... Não, tá. É, o corpo do Superman é igual aquele que o Jim Lee fazia mesmo, né? Os músculos, o Jor-El ser musculoso também, não. Tá bem parecido mesmo. Não tá feio. Tá bonito, tá moderno até, de certa forma, mas... É, realmente essa variação de artistas, assim... A cara do Rogozar muda o tempo todo, né? Deve ser um poder dele que ele tem também. Isso acontece. Cada vez é diferente. Na hora, né? Bom, vamos pular o Ryan Suk, né? Que ninguém lembra dessa porra. Não digo um negócio desse. Eu gosto do Ryan Suk. Eu acho que... Eu tô até... folheando aqui novamente a edição dele, é justamente a edição que o Batman aparece também, né? E tá muito legal, só que talvez um pouquinho diferente do estilo que normalmente o Ryan Suk faz. É a edição que aparece também a Supergirl pela primeira vez. Eu não sei se isso aqui, como isso acaba acontecendo nas outras edições, tem um recurso gráfico aqui que ele utiliza, que eu não sei se foi ideia dele, ou dos editores, ou do próprio Bendis. O Superman, quando vai usar a visão de raio-x, o olho dele fica azulado, fica todo azul. Quando ele usa a visão de calor, o olho fica vermelho. Quando ele usa a visão de raio-x, o olho fica azul. Eu não lembro de ter visto isso outras vezes. Isso ficou muito legal, ficou muito bom. Eu gostei muito. Eu achei muito bonito. Na verdade, todos os desenhistas dessa maxi-série, dessa série semanal, são excelentes, né? Eu acho que ficou muito bom. Eles recepcionaram o Bendis de maneira, assim, grandiosa mesmo na DC. Ele, tipo, não poupei despesas, né? Como diria o cara lá do Jurassic Park, né? Não, dinheiro não é problema. Uma outra coisa que eu achei interessante na minissérie, a gente comentou... A gente até falou dessa no podcast sobre Action Comics 1000, né? É a maneira como o Bendis inseriu essa parte da história na minissérie, né? Ele não simplesmente recontou, reproduziu ali as páginas da história que tá lá na Action Comics. Ele faz essa parte que é desenhada pelo Kevin Maguire, né? Faz a recapitulação, né? Ele continua do ponto onde parou a minissérie. Achei isso interessante. Pode ser um pouco confuso para quem não tava acompanhando antes da minissérie, né? Mas ainda assim, eu gosto desse tipo de solução, sabe? Mas funcionou legal, assim. E coincidentemente, você falou aí, pra mim, a arte do Kevin Maguire é a melhor disparado. Assim, se o Ivan Reis esqueceu de fazer o rosto do Superman em alguns quadros, aqui o Maguire, né, deita e rola. E ele usa um efeito de... Eu falei isso, eu fiz um review no site, tá aí, vou botar o link lá embaixo. Ele fez um efeito de profundidade que ficou muito foda, velho, assim. De quando o Superman tá voando e como fica o cenário atrás dele, sabe? Isso ficou muito legal, assim. Claro que ele não dá... Não sei se ele dava conta ainda de desenhar uma mensal, mas, porra, ficou muito, muito bom mesmo, assim. Ele mudou um pouco o traço dele, mas ainda está bem reconhecível e não ficou aquela coisa cartunesca por cartunesca, né? Esses caras vão ficando mais velhos, vão... Como a gente falou lá na Action Comics 1000, né? O Neil Adams, que desaprendeu a desenhar, né? Mas ele, pelo menos, ele tá segurando bem. Ficou bem legal o dele. A colorização é do Alex Sinclair, né? Eu só achei esquisito a colorização, essa colorização mais moderna com o traço do Kevin Maguire, que a gente tava acostumado a ver o Maguire ali na Liga da Justiça Internacional, com aquelas cores mais chapadas. Isso faz 30 anos, Marco, supera, cara. Pois é, mas... Não é isso, velho. Acostumado foi foda, né? Pô, mas é o que... Até ontem a gente via ali a Liga da Justiça Internacional. Mas as cores eu achei... Enfim, eu não superei. As cores eu achei que é diferente você ver esse tipo de cor no traço do Kevin Maguire. Eu acho que a cor foi... Toda a mini, eu acho que o que... Talvez as cores nessa edição foi a que se destacou mais. E é o que o Sinclair, ele faz as cores de toda a minissérie, né? Não é só da edição do Kevin Maguire. Mas as cores do Adam Hughes ficou muito foda. Até porque o desenho ajuda pra caralho, né? Não, ali é outra coisa também, né? O Adam Hughes é foda, ele desenha muito mesmo. Um dia a gente faz um podcast com um colorista ou uma colorista nacional pra falar sobre esse tema de cores, porque realmente mudou muito nos quadrinhos, né? Começa lá com 4 cores lá atrás e hoje em dia a colorização tá num nível, assim, impressionante, sabe? Você comparar material mais antigo com material mais recente, você vê uma clara evolução, assim, sabe? Tá salvando muito desenhista, inclusive, né? Essa colorização nova tá fazendo um trabalho, sim, assim, absurdo. É, muita gente esquece que esse estilo de colorização, ela se popularizou com a Image, né? Lá, quando ela iniciou, computador, lá nos, né, anos 90, né? Pois é. Bom, mas aí pra fechar, o que é que vocês acharam da Mini? Teve muita coisa que eu fiquei boiando, porque, como eu falei, eu não tava acompanhando, tô acompanhando o Superman basicamente pela mensal da Panini, então toda essa parte do Senhor Oz ainda não chegou aqui, quem é esse Jor-El, eu fiquei sabendo agora que você falou aqui com a gente no podcast que ele é realmente o pai do Superman, não de uma realidade alternativa e tal. E assim, teve muita coisa que eu fiquei meio boiando. Pelo que eu tô lendo hoje, eu acho que a reação do John, principalmente, não foi não faz sentido com o que eu tô lendo aqui, mas eu confio no Bendis. Eu acho que foi um bom começo para alguém que tava acostumado a escrever para Marvel e escrever os personagens da Marvel. A gente sabe que é uma coisa diferente você escrever os personagens da DC. E eu tô bastante curioso pra ver o que vai ser na mensal. O que eu vi nessa mini me deixou curioso pra ver o que vai ser da mensal. Não é a melhor coisa do mundo com o personagem, mas te deixa com aquela sensação de querer ver mais, querer ver até onde isso vai chegar. Eu gostei, é uma historinha divertida do Superman, né? Não tem nada de inovador, assim. Gostei da primeira edição mais, o Superman ajudando a investigar incêndios em Metrópolis, embora seja uma coisa, não vai agregar nada. A história toda do Hogolzar, do Jor-El, é o Superman de hoje, dessa geração, vamos ver no que isso dá, ó. Daqui a pouco alguém rebuta a origem dele e muda tudo de novo, né? Enfim, não achei tão ruim quando estão dizendo que é ruim, ruim de ler, ruim de não sei o quê. Não, eu entendi dessa forma que eu já comentei, é o Bendis dizendo como é que ele quer o status quo do personagem, a DC dizendo amém. Ele conseguiu unir, né, algumas coisas do Novo 52 com o Rebirth, com o Superman mais antigamente. Tem até várias homenagens nas capas, né? As capas da, principalmente da edição 2, que é o Jonathan Kent, né, mostrando a nave pro Super, me lembra muito o Man of Steel do Byrne, né? A edição 5, se eu não me engano, tem uma capa que lembra muito a capa do Dan Jurgens, da Superman 75, da morte do Superman, né? Então eu achei que ele conseguiu fazer uma síntese bacaninha, assim, do Superman, desses últimos anos, 80 anos dele. Acho que vai dar coisa boa. Se vai ser revolucionário, como foi a fase do nosso patrono, né, do patrocinador número um desse podcast, o John Byrne, não sei, mas acho que vai ser legal. Eu também gostei, assim, não chega a justificar um possível hype que você tenha de ser o Bendis escrevendo Super-Homem, mas não, sabe, não é uma coisa, meu Deus, que lixo, não aguento ler isso aqui, não. Assim, tem umas coisas muito furadas mesmo, esse negócio da Lois, do John, sabe, eu não aceito, não admito, cara, ficou muito ruim. Não cola, nem essa explicação de Marquito, nada, não cola, não funciona. Ficou ruim isso daí. Mas assim, a parte do Hogolzar não me ofendeu, essa inserção aí na origem do Super, né? A destruição de Krypton e tal. Até quando ele mostra lá, ele fazendo a mesma coisa na Terra, ficou bem legal, assim, o método que ele usa e tal, assim, sabe? E deu boas indicações de alguns plots pra ser interessante. Esse plot dos incêndios ficou legal a partir do momento que entra o Batman e a chefe lá dos bombeiros, né, a Melody Moore, ela começa a querer investigar, assim, uma coisa mais detetivesca, né, como vai funcionar isso daí. Então, pode ser que daí venha coisa boa, né? E até porque tem uma coisa que é presente na mitologia do personagem que ele sequer citou, que é o Lex Luthor, né? Não aparece, não existe Lex Luthor ainda nesse mundo, né? Vamos ver o que ele vai fazer com isso, né? Ele faz uma referência que é quando ele chega na Fortaleza da Solidão, tá tudo destruído, a Supergirl chega em seguida. Depois que eles descobrem a Kandor destruída, né? Ele pergunta, ah, quem fez isso? Quem foi? Diz, ó, tomara que não seja o Bizarro. Olha, talvez tenha sido o Luthor, né? O Luthor tá sempre por aí. Mas é só, ele não chega a dizer qual é a situação do Lex Luthor agora nesse momento. É, então vamos esperar, né? Superman número 1 já saiu, né? Do Bendis com a arte do Ivan Reis com o Joey Prado. E Action Comics 1001, né? Vai ser com a arte do Patrick Gleason, né? Vamos esperar aí pra ver o que é que o Bendis apronta com o Azulão, né? E é isso, senhores. É, Lê, só uma última coisa, lembrando que esse podcast faz parte daquela série de podcasts que a gente tá fazendo, né, comemorando os 80 anos do Superman, aqui no Pilha a gente tá fazendo um por mês, e até o final do ano a gente ainda vai falar mais um bocadinho do Azulão. E lembrando que tem spoiler também nesse podcast, tá? Mas isso foi avisado aí. Em algum momento, na cronologia desse podcast, foi avisado que teria spoilers. Acho que não. Acho que não foi, não. Desculpa, ouvinte, se você ouviu até, eu lamento dizer. Não, é brincadeira, nada disso aconteceu. É mentira, pode ler. Então seria uma ejaculação precoce, não? É agora, né? Eu acho que... Vamos. Agora fica até broxado de continuar esse podcast. Eu já rogozei já. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.